Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. O seu Café Brasil está de volta e hoje vai tratar de tangíveis e intangíveis. De coisas que contam, mas que não dá pra contar, sabe? E pra começar, vamos de Albert Einstein, que um dia disse assim: nem tudo que pode ser contado, conta. E nem tudo que conta pode ser contado. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Estatísticas nas mãos de tecnólogos e políticos são um perigo. Servem a qualquer interesse. Afinal, estatísticas são números. E tentar reduzir a complexidade de nossas vidas a um número é, no mínimo, burrice. Uns exemplos. Pegue um homem e uma mulher. Estatisticamente, cada um tem um testículo. Essa verdade estatística é uma mentira factual. Outro velho exemplo. Fulano afogou-se numa piscina que tem, em média, 1 metro de profundidade. Em média. Num lado tem 40 centímetros, no outro tem 3 metros. Outro exemplo. Estatisticamente, a queda das Torres Gêmeas em Nova York significou 3 mil mortos. Só. Nenhuma estatística conseguirá traduzir o impacto que aquele atentado teve em nossas vidas, nas questões intangíveis, na diminuição da liberdade de ir e vir, no medo. Estatística é como rúcula, só é boa de engolir quando bem acompanhada. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo. Tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, estou longe, perto. Sinto alegria, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está de certo, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. São 5. Uau! Caetano Veloso compôs Como 2 e 2, que transformou-se num dos maiores sucessos de Roberto Carlos em 1971. Aqui, você ouve na interpretação de Marie Martin. Marie foi uma caloura no programa do Raul Gil e, que nem a Cássia Eller, transforma em rock tudo que lhe cai nas mãos. Só não toca no rádio. Marie Martin, aqui no Café Brasil. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, é, eu deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Onde eu quero chegar com essa história da estatística, hein? Eu quero refletir sobre os prejuízos com a sucessão de escândalos políticos nos últimos anos em que o Brasil parou, enrolado no Mensalão e seus afluentes. Cansei de ler sobre os bilhões movimentados regularmente, sobre o fulano que pegou 400 mil aqui, o outro que tinha 100 mil na cueca, mais outro que desviou 50 mil da verba que ia para merenda escolar, dos milhões roubados com o escândalo das ambulâncias e outras barbaridades. Todas as notícias contabilizam os prejuízos. Já sabemos quanto de dinheiro foi roubado, quanto tempo perdemos, quantas pessoas deixaram de receber ajuda, quantas salas de aula deixaram de ser construídas, quantos bebês morreram por falta de socorro, quanto custou a Aerolula, etc, etc, etc. Mas só sabemos daquilo que pode ser traduzido em números, estatísticas. Onde está sendo contabilizado o intangível, hein? Aquilo que nos foi roubado em amor próprio, em autoestima, em valores morais. Quanto vale a morte da credibilidade dos políticos? A falta de confiança nas autoridades? Os meses de aulas canceladas por causa da greve da universidade? Quanto vale o ano que perdemos discutindo o mensalão e fazendo conchavos para as eleições, enquanto projetos de lei e reformas importantes mofam nas gavetas do legislativo, do executivo e do judiciário, hein? Quanto vale a aula desmotivada do professor com salário ridículo e falta de estrutura? Quanto custa o desencanto dos brasileiros com o Brasil? E qual será o maior prejuízo, hein? Os milhões desviados para a conta no paraíso fiscal ou seu filho dizendo que eu quero ir embora desse país de merda? Não dá pra contabilizar, não é? Café Brasil! Dos tesouros que carregamos ao longo da vida, os menos valiosos são aqueles que podemos contabilizar. O dinheiro, as propriedades, o ouro. Tudo isso tem preço. Podemos perder e recuperar, mas os tesouros que verdadeiramente importam não têm preço. São impossíveis de comprar, alugar ou emprestar. Nossa liberdade, nossa saúde, nossos amores, o respeito, a credibilidade, a moral, a honestidade, a educação, a cultura. A morte desses valores intangíveis, cuja perda não é sentida nem contabilizada, está na raiz de todos os nossos problemas. Todos. Mas, infelizmente, parece não haver mais homens e mulheres em posição de liderança, com a capacidade de perceber o valor dos intangíveis. Gente capaz de compreender o verdadeiro prejuízo que esta geração está legando a nossos filhos e netos. A gente que está aí só enxerga as estatísticas que interpretam o Brasil. Mas o Brasil que interessa não se traduz em números. O cinema falar é o grande culpado da transformação. Essa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo. Do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou vem cedo, a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote e só querendo dançar foxtrot. Essa gente... Olha que delícia, não? Um clássico de Noel Rosa. Não tem tradução. Aqui na voz inconfundível de João Nogueira. O carioca João Batista Nogueira Júnior era filho de músico profissional. Nunca deixou de estar em contato com o samba e o choro devido às presenças de Pixinguinha, Donga e João da Baiana, amigos de seu pai e frequentadores de sua casa. Após a morte do pai, João Nogueira foi vitrinista, vendedor e funcionário da Caixa Econômica. Começou a compor aos 15 anos com a irmã e compositora Giza Nogueira. João faleceu no ano 2000, deixando uma lacuna no samba brasileiro. João Nogueira é aqui, no Café Brasil. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Vamos voltar ao nosso exemplo, então, das estatísticas, hein? O seu pai e a sua mãe têm dois testículos, ou tinham? Ambos o seu pai, evidentemente, já que a sua mãe, se for daquelas mães tradicionais, deve ter nenhum. No entanto, estatisticamente eu posso fazer o seguinte enunciado. Seus pais têm, em média, um testículo cada um. Imagina a cena, hein? Seu pai e sua mãe, cada um com um testículo. Parece absurdo, não é? Mas estatisticamente está correto. O erro, então, é de quem, hein? Da estatística? Do estatístico? Ou da interpretação que costumamos fazer das estatísticas, hein? Nos períodos eleitorais, as estatísticas ganham as páginas dos jornais e revistas e as ondas das rádios e das televisões. Principalmente através de pesquisas, instrumentos fundamentais para os marqueteiros que empacotam muitos dos punguistas candidatos. Nas mãos de quem sabe usar, estatísticas são armas. Nas mãos de quem não sabe interpretá-las, são armadilhas. E nas mãos de quem sabe manipulá-las, instrumentos de poder. Baby, baby, a conversa de telefone. O IBGE, por exemplo, anunciou algum tempo atrás o resultado de uma grande pesquisa sobre o perfil da população brasileira, revelando que somos um país que caminha para a maioria de negros. Mas quando verificamos as bases da pesquisa, descobrimos que, para efeito de classificação estatística, qualquer pessoa que não seja branca é negra. Um negro casa-se com uma branca, tem um filho mulato que, para efeito da pesquisa, é considerado negro. O resultado estatístico é corretíssimo, mas a artimanha da classificação em brancos e negros é questionável, até mesmo moralmente. O filho do casal deveria ser considerado branco? Claro que não. E nem negro. Mas quem categorizou as, digamos, etnias, não considerou os mulatos. Ou é branco, ou é negro. E o resultado da estatística está aí, sendo utilizado para propor políticas públicas, definir orçamentos, alimentar ONGs e as tais cotas raciais. Vim de lá, vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber. Se beber, qualquer um. No enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber. Se beber. Lá do sul, eu frequento Ipanema, sistema, cachaça pra se beber. Se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra se acabar. No fato, no relato, quando eu passo, o mundo está pra se acabar. Mas quem não pisa na terra não sente o chão. Luz é vida, pulsação. Luz é vida, pulsação. Olha aí o negro gato Luiz Melodia, presença constante aqui no Café Brasil. Desta vez com Mistérios da Raça, parceria sua com Ricardo Augusto. Mas quem não pisa na terra não sente o chão. Luz é vida, pulsação. De lá, vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber. Se beber, qualquer um. No enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber. Se beber, lá do sul, eu frequento Ipanema, sistema, cachaça pra se beber. Se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra se acabar. No fato, no relato, quando eu passo, o mundo está pra se acabar. Pois é, outra pesquisa, em 2008, apontou que o Brasil é um país onde a maioria das pessoas é de classe média. Basta olhar a classificação utilizada para determinar classe média para entender os objetivos da pesquisa. Você acredita sinceramente que uma pessoa que ganha um salário de R$ 1.600 é classe média, hein? Para a pesquisa é... E tome manchetes. Do jeito que nós vai indo, com as coisas tudo subindo, eu não sei como há de ser. Pra falar a verdade, moço, essa vida tá um osso, bem duro da gente roer. Sobe arroz, sobe o feijão, a batata e o macarrão, de um jeito que não se atura. sobe até a taxa, no entanto só que baixa, defunto na sepultura. Sobe o óleo, sobe a banha, os tubarão se assanha, serrino pitando sete. Se recorre à greve então, vem já a compensação, baixa logo o cacetete. Sobe o preço da bagagem, também sobe as passagens, o pobre que aguente a cruz. Desse bice, desta racha, no entanto só que baixa, é a voltagem da luz. Farta chuva no Nordeste, farta tudo que é uma peste, deixando a coisa crítica. Engraçado no Brasil, fartando tudo aos mil, o que não farta é política. Mas querem saber de uma, queixa não adianta nenhuma, não adianta fazer frutrinca. Melhor ditado escutar, é bom deixar como está, pra ver como é que fica. Você ouviu Alvarenga e Ranchinho com Tudo Tá Subindo. Alvarenga e Ranchinho foram cronistas de um Brasil que não existe mais. Mas, curiosamente, suas músicas críticas continuam atualíssimas. Ainda teremos um Café Brasil só pra eles. Café Brasil. É impossível analisar uma estatística sem conhecer o contexto. É impossível contar alguma coisa sem defini-la, sem categorizá-la, sem traduzi-la para os indicadores que possam ser medidos. E quem define e categoriza as coisas, hein? Quem é que definiu que mulato é negro? Quem é que definiu que R$1.600 é padrão para a classe média? E essa categorização foi feita com que objetivos, hein? Prestem atenção, meus amigos. Quem define e categoriza o que será medido pode manipular qualquer resultado estatístico e te colocar na boca do inferno ou a dois passos do paraíso. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Sai de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que. Que delícia! É um clássico dos anos 80, A Dois Passos do Paraíso. Composição de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto, que explodiu com a banda Blitz. Blitz era um grupo de rock surgido na cidade do Rio de Janeiro em 1980. A formação inicial contava com Lobão na bateria, que deu o nome à banda. Isso porque os músicos viviam sendo parados em blitz da polícia. Lobão deixou o grupo antes do lançamento do primeiro disco. Uma das marcas do conjunto era o bom humor e o coro feminino de Márcia Bulcão e Fernanda Abreu. Blitz, no Café Brasil. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte fugiu, desapareceu, escafedeus. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Quando eu entro nessa conversa de estatísticas, mais uma vez me pego numa daquelas discussões sem fim sobre tangíveis e intangíveis. Sobre a nossa incapacidade de dar valor ao que não conseguimos medir. Sobre a absoluta ignorância da sociedade acerca daqueles aspectos ligados ao intelecto, à alma. Afinal de contas, para que vale um médico, um advogado, um engenheiro que é incapaz de emocionar-se com uma música, com uma peça de teatro, com um poema? Um profissional de primeira, mas ser humano incompleto. Café Brasil! Então, leio numa entrevista do poeta Ferreira Goulart um trecho delicioso. Estamos vivendo uma época em que os valores culturais vêm sendo substituídos pelo entretenimento. A mídia transforma tudo em entretenimento. O único valor que existe é a notícia. A novidade sob forma de notícia. E isso é uma ameaça ao ser humano, porque esse pessoal jovem, que está sendo manipulado pela mídia, não se preocupa em sua formação literária, com a experiência do que seja obra de arte, que não é uma realização gratuita, mas uma necessidade profunda do ser humano. E o que acontece, hein? Acontece que quando se esgota o mito da juventude, e o sujeito já não tem mais como pular o rock na praia de Ipanema, quando acaba tudo isso e ele começa a bater pino, não tem pra onde se voltar porque lhe falta a verdadeira experiência da arte. Café Brasil! Mas você se imagina dizendo pro seu chefe que uma obra de arte é uma necessidade profunda do ser humano, hein? Consegue imaginar-se discutindo a obra de Renoir com aquele seu colega ali ao lado? Nestes dias de celebridades vazias e culto ao dinheiro, quem é o tonto que vai perder tempo com uma pintura, hein? Quem é o babaca que se emociona ouvindo uma orquestra sinfônica? Quem é a bicha que fica com olhos marejados ao ler um poema? Quem é o trouxa que perde tempo lendo livros? Quem é o irresponsável que ainda acredita na verdadeira experiência da arte? Eu acho que só os poetas, não é? Pô, meu, eu tô ocupado demais trabalhando pra perder tempo com essas viadagens. Pois eu ainda me emociono, ainda me apaixono, ainda me comovo com uma manifestação de arte, de talento, de sensibilidade. E eu não sou poeta. Ou será que eu sou poeta, hein? Nós somos poetas. Quem são os poetas? Eu vou lançar uma campanha. Troque seus políticos por um poeta. Troque seus executivos por um poeta. Troque seus marqueteiros por um poeta. Talvez o Brasil consiga finalmente parar de bater pino. Ah, abre a cortina do passado. Tira a mãe preta do cerrado. Bota reis congo no congado. Brasil, Brasil, pra mim, oh, oh, oh. Brasil, e é assim, ao som do trio Esperança, cantando Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que o nosso Café Brasil, que tratou dos tangíveis e intangíveis, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco João Nogueira, Luiz Melodia, Alvarengue Ranchinho, Blitz e Trio Esperança. Olha só que turminha. Gostou, hein? Sabia que tem mais de 100 programas como este te esperando no site? E tem até uma versão impressa com letras de músicas, fotos dos artistas e links? Visite o www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase do economista inglês Frank Knight. Bom, se você não puder medir, meça assim mesmo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café.